veio a palavra do Senhor, como uma águia a voar, levou o ramo do cedro e trouxe-o para plantar em boa terra, à beira das águas. Uma videira começou a brotar, com raízes firmes sob a luz, prometendo frutos a dar. Oh Senhor, Tu és fiel, Tu plantas e fazes crescer em meio às tempestades. Teu amor vai nos sustentar. Esperança na Tua graça a florescer, em Ti confiaremos, Teu povo vai prosperar. Eis que vem a segunda águia, vento oriental lá soprar, mas não deixaremos as raízes, Teu pacto vamos guardar. Nos lembramos do Teu juramento, de que nunca nos deixarás. Mesmo quando a luta é intensa, Tua mão sempre nos guiará. Teu amor vai nos sustentar. Raízes de esperança na Tua graça a florescer, em Ti confiaremos, Teu povo vai prosperar. As árvores saberão que o Senhor é nosso Rei. Do alto e do baixo Ele é o que faz reverdecer. Sequei o que estava morto e em Cristo sou novo ser. Vivo em Ti, Senhor amado, e para sempre vou Te louvar. Ó Senhor, Tu és fiel, Tu plantas e fazes crescer em meio às tempestades, Teu amor vai nos sustentar.